O objeto 6703 está pronto para copiar. Afirmativo, prossiga. Autorizado Brasília 340, Napa Zulu 17. Decola da pista 28. Mantenha reta até 2.000 pés. Após, execute o perfil da saída Gole Eval Transição Ofito. Frequência do controle 119.35, a torre 118.6 dúzia. Seu transponder 5413, Web 6703. 340 para Brasília, Cezulu 17 será aerovia, decola da 28, mantém 2 mil pés, mantém a proa até 2 mil pés e executa gole, eval, fito, o controle em 119.35, torre em 118.6, o transponder 5413-6703, WebJet. Correto, informe, pronto para push. Amarelos para o push, estamos na 9. Grato. Salvador, boa tarde, boa, 9675 na Delta. Boa, ingresse na Alfa Juliette, posteriormente Alfa Juliette, porta número 7, gol no 675. Alfa Juliette, portão 7, gol no 675. Bom, passando Bravo, Bravo Rayfox, boa tarde. Bravo Rayfox, boa tarde. Está notificado Veracruz, toque a emitida e sobrevoo. Está no pátio da bata com dois a bordo, pronto. Pátio da bata com dois a bordo. Sente o Bravo X-Ray Foxtrot. Tem acionamento livre autorizado conforme sai no corredor Axé. A torre em 718, meia dúzia. O Bravo X-Ray Foxtrot. Está autorizado conforme, com o 7, na direita, a 7 é o pé. Aciona 0120, controle, 72, dúzia, é a torre. O Bravo X-Ray Foxtrot. Ok, para táxi decolagem, chame torre 18, meia dúzia, até a volta, Bravo X-Ray Foxtrot. 18, meia, até a direita, controle. Está autorizado Campinas, nível de voo 360, Aperusco 58, decola da pista 10, concurso, confirme, decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2 mil pés, após execute perfil da saída Gólia, já a transição 11, frequência do controle 119.35, a torre em 118.612, seu transponder 5415, azul 4095. Afirmativo, está autorizado então nível 360 para Campinas, vai decolar da 28, para manter a proa até 2 mil pés, possa prosseguir no perfil da Gole, Val Gonza. 935 controle, 186 torre, 54 no seu transponder, azul 4065. Chame pronto para puxar o acionamento 4065. Reportará. Está na escuta para cópia. 781. Está autorizado Guarulhos, nível 400, a rota Peruísque 50. Inicialmente decolando da 28, manterá a proa até 2 mil pés e executará o perfil da saída Gólia, Val até a transição Gonza, onde será vetorado para o eixo da aerovia. Frequência do controle 119.35, a torre 118.612, seu código 5427, gol no 781. Autorizado Guarulhos 700, BD50, decola da 28, mantém a proa até 2 mil pés. Compre a Gólia, Val, Gonza, aguardando vetores para a aerovia, controle 1935, 286, transponder 5427, gol do 781. Correto, informe pronto para puxar o acionamento. Salvador, boa tarde, é o gol 1649, autorização do nível 240 para Guilherme, ciente da informação, atis no box 01. 01 Ilhéus 240, será coordenada, guarde cópia, 1649. Pode adiantar a subida, por favor? Posso sim, a Gole Eval após direto Ilhéus. Gole Eval e após direto Ilhéus, obrigado. Salvador, boa tarde, da 3193, passa 1900, na posição da Flora. Da 3193, contato radar na decolagem, saída Gola e suba nível 360. Agora na presente, então, volta a saída Gola e está 360. 193, chame Centro Recife. 13325, alterne 1288. Isso 93, copia o controle. Afirmo, 3325-288, bom dia. Bom dia. Relativos, prossiga, senhorita. Controle Salvador, boa tarde, vai passando Romeu Quebec Lima. Atango Romeu Quebec Lima, prossiga. Ingressando a sua terminal no momento, estimando Aracaju ao fundo 917, mantendo 090 Lima. Batango Romeu Quebec Lima, aciona a identificação, autorizado nível 090. Lima. Salvador, boa tarde, Alfado 2733. É confirme para o solo? Alfado 2733, está no pátio militar com plano visual para autorização de partida. 2733, tem livre acionamento, aguarde cópia 2733. Como antecipar a cópia? Só confirmando, no plano saiu destino ZZZ, qual poderia me informar qual é a localidade e destino? Vai ser Salvador, a gente vai decolar, em questão é meu terreno corredor Axé até a base de Aratur, após seguir litoral até a cidade de Camambu e voltar para Salvador. Ok, então Salvador, Salvador. É, tem livre acionamento, aguarde cópia 2733. 2733. Coordenação de tráfego. Esse é o Vitor Mike Quebec de Boiteba para Salvador. Está mantendo 1500 pés. Momento ao minuto de Vera Cruz. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, estacionado 01161. Passa para o ataque 4065 azul. Confirme PLB, pessoas a bordo, Papatango Victor, Mike Quebec. Papatango Victor, Mike Quebec, como recebe o controle Salvador? 55 no momento. Seguinte, mantenha os corredores visuais, 1500 pés, QNH em Salvador 10, 11. Confirme o PLB, Victor Mike Quebec. 02, 2 a bordo. Ciente. O Gol no 781 na escuta. 781. Então a modificação na sua saída foi coordenada agora pelo controle. É, efetuar a saída Gol Eval após Bidev, posição Bidev. Gol Eval Bidev, 781. Solo, quantidade de coordenados com azul aqui à direita, a gente puxa mais para trás ali. O mensageiro 3. Certificação, autorizado chegada de IPIT, desce mantenha nível 050. IPIT autorizado, descendo ao 050, o da 335 após IPIT, o RNAVE da 28, se possível. Gente, após IPIT, autorizado, Serra Vitor 363, então a 3835. Gente, alguma possibilidade, vagos IPIT, da presente? Autorizado, da presente, voar direto IPIT, então 3835. Muito obrigado, IPIT, da presente. Salvador, Gona 781, posição 4 no estacionamento. Posição de número 4, está autorizado o reporte táxi, gol no 781. Nível de puxa, 781. Controle é o Papa Tango Bravo, X-Base, Foxtrot. Batango Bravo X-Ray Foxtrot, mantenha corredor a sé, condições visuais, 1000 pés, reporte para o da Barra. Batango Bravo X-Ray Foxtrot, mantenha o corredor a sé, 1000 pés, reporte no farol da Barra. Mantendo o corredor a sé, 1000 pés, reporte no corredor da Barra, Bravo X-Ray Foxtrot. Romeu Quebec Lima, acione transponder 0270. 0270, Lima. A bordo 45, terra com 15 para o táxi. Sintaxe autorizado para o ponto de espera da pista 28. Via Juliette, Alfa e Golf. Quando lá chame torre 118-612 e azul 4065. Ataque via Juliette, Alfa e Golf. Quando lá. 865-14-4065. Você era 2733, está pronto para a cópia? Boa. Salvador, gol 1674. 1674, Salvador. Está ciente da Quebec. 400 Campinas. 400 Campinas. Será coordenada, aguarde cópia. O gol no 674. Ô, Salvador, já tem autorização do 1649? Tenho sim, para Ilhéus, inicialmente o 200, após prossegue visual, decola da pista 28, mantém a reta até 2000, efetua o perfil da saída gola, oval após direto Ilhéus, frequência do controle 119.35, a torre em 118.612, frequência do controle, confirmado o seu código transponder 546, gol no 649. Agora então o 200 para Ilhéus. A gente vai sair no perfil da Gole, Eval, mantenha proa até 2000 pés. Gole, Eval, depois Ilhéus. 1935, controle, 18612 é o Torre, 54 no meio, transponder. O gol 649. Correto, no 649, informe pronto para pushback, acionamento. É para estar com, para o pushback, acionamento, gol 649. 2733 está pronto para cópia e táxi. 2733 tem táxi autorizado até a interseção, até o voo local, decola da pista 28 saindo direto corredor Axé, Bonfim, Axé Bonfim, até a base Aratu, após prosseguindo para Camamu, frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118, meia dúzia, e acione o código 0155, Força Aérea 2733. Autorizado, decolada 18, vai pegar o corredor Chevron, até Aratu, depois após até Camabu. Controle 11935, torre 119,6, acionado 0155. Vai até o hotel para cruzamento. Afirmativo, Força Aérea 2733. 33. Soltando os carros 7831, táxi 1350, alternando com 1781, táxi à direita, Alfa na Golf, chame torre 11830, gol no 781. Alfa Golf 1830, 1782. Solo Web 6703 para o táxi, 104, bordo 350, alternando com 7, tem táxi autorizado, seguirá a nave da Gol na Taxi Alfa no ponto de espera da 28, chame a torre em 118, meia dúzia, WebJet 6703. Vamos seguir o Gol, 18612, ponto de espera 6703. Salvador, 13155, boa tarde. 13155, boa tarde. Está confirmando a rota pelo litoral, né? 50, Belisco 50. Isso, para Guarulhos, afirmativa, Belisco 50. Ok, vai permanecer na sua escuta, continua a autorização, tá pronto pra cota. Ok, o nível solicitado é 340? Afirmativo, 34 ou 36. Ok, então vou solicitar o 360 então, Guarulhos, ok? Ok, qual que você já tem? Se já tiver pré, o 34, vamos de 34, depois eu solicito ao centro. Ok, então, 340, será coordenado, 340, prepare gole, eval e após Bidev. 3155. Gole, eval, Bidev. Correto. Solo 2736 está no hotel para cruzamento. Está autorizado o cruzamento da pista e mantenha na taxi Delta. Vai cruzar e vai manter a Delta 2736. Mike Eco Delta, confirme. Abatango Victor Mike Quebec, autorizado direto final da 17 para ingresso Torre 1 no 8 decimal meia. Mike Quebec, certo. Abatango Alfa Victor Juliet, mantém a proa da rotatória, chame Torre em 1 no 8 decimal meia. Seguirá a aeronave do objeto no ponto de espera, chame a torre em 118, meia dúzia, 2733. 733 vai seguir o objeto, vai chamar a torre no ponto de espera, 118, meia. Barra Romeu Mike Oscar Golf, ingresse no corredor Vera Cruz a 1500 pés, reporte no través de Paripe. Entra no ponto de através de Paripe, Mike Oscar Golf. Ingresse corredor Vera Cruz. Entre Vera Cruz, através de Paripe. Controle, autor 3835. Autor 3835, autorizado Serra, após IP, Serra Vitor 363, desça para 2500 pés, QNH 1011, reporte estabilizado a Renato. Serra 2511, autoriza direto a Prodo 363. Na 3835, vou ir na proa de Ipite após Serra Vitor 363. Interessa que não é possível pro do 363, vai manter Ipite, o 3835. O meu Mike Oscar Golf, informo que está a 3 milhas à direita do corredor Vera Cruz. Gordo 649, cópia. Gol 649 já copiou, senhor. Ok, ok. Permanece então a sua de pronto para o push. Sente, gol 649. Então, 674, pronto, cópia. Para siga. Para Campinas, 400, aterrisco 58. Decola da pista 10 com curva, confirmando a pista 28. Mantenha a proa até 2.000 pés. Após execute o perfil da saída, gole oval, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, a torre 118.612. Outro responde 5440, gol no 674. Autorizado 400, apero 58, decola da 28, mantém a proa 2000, gol leval Gonza 1935, 186, 3454. No 674, confirmando o transponder, 5440. 5440, obrigado. Olha, chama para o Antônio Puxa, acionamento, gol no 674. Chamará. Boa tarde, Rondo. 781, Ponte Fera 28. Eco Delta, copia? Mike Eco Delta, autorizado, Manati 500 pés, decola da 17 com curva direita no corredor Axé, transponder 01107, controle 119.35 e a torre 118.6. Delta, torre 118.6 e o controle 119.35. Para acionamento e táxi, chame a torre e confirme PLB. Sim, Foxtrot, no farol da Barra, visual com Veracruz. Abatão Rubra, Vexir, Foxtrot, livre frequência para a coordenação. Não há tráfego conhecido a reportar no setor, reporta um regresso. Chamará para o regresso para a Vexir, Foxtrot. Alô, muito boa tarde, esse é o gol 1807, ciente da informação Quebec. Gol 1807, acionando a edificação, autorizado chegada e IPIT, desde mantém a nível 050. É o 050 na IPIT, gol 1807, solicita pessoal o RNAVE da 28, ó. Desde gol 1807, após IPIT, IPIT autorizado, serra aviso 363. Afirmativo. Controle mais, porta gol. Papá Romeu, Mike Oscar Golf, informa o tráfego que está 2 horas, 5 milhas a 3 milhas da final 17. É um Charlie 150. Mantenha 1.500 pés na rotatória e chame torre para ingresso circuito em 118.6. 1.5.6 graus, 500 tráfego mesmo que quer. Até 2000, curva à esquerda, gole, perfil da gole, eval, após direto, bidev. Aciona 5432, controle de saída operando em 119.35, TAN 3155. TAN 3155, só confirmando decola da 28. Correto, pronto, agora puxa acionamento. Afirmativo, confirma, cotejou 28, mantém a proa até 2000, curva à esquerda, gole, eval, após direto, bidev. Afirmativo. Macedo. Controle Salvador, gol 1781.